Canal Melody CDs do Pará. No comando, DJ Machado Produção. Furioso Carabao. Estou só aqui na praia, neste sol que me acompanha. E ele queima? E ele queima? E ele queima? E ele queima? Alô, Palácio! Palácio! Vamos começar. Quando sai então o sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar bem junto a mim e palpitar dos teus braços, dos teus seios, essa gente, dos teus beijos me estremeço. Quando sabe então obrigado, Moisés Santiago. Estamos juntos aqui no Palácio e a família chegando junto pra curtir o Carabao. DJ Silvinho tá na área. Oi. DJ Silvinho. Quando sai então o sol aqui na praia, Carabao. Sinto teu corpo vibrar juntinho a mim e palpitar. E aí? Dos acordes, dos murmúrios, dos delírios me estremeçou. Carabao. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Saudade. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. E a saudade no Palácio. Eu vivi procurando você. Oi? Esperando. De Jean lá na corte, já por aqui com a gente, obrigado Jean. Queira contar um, eu quero esse amor te entregar. Como é que é? Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo. Maria, lá da proprietária do Floresta Clube. Para que eu te encontrei. Chamando um abraço a Maria, dona da lancha. Para contar um, eu quero. De Israel. Vou te entregar. E todos os funcionários aí com a gente. Valeu! E é o Carabao no Palácio. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar, meu santo remédio, me tira. DJ Silvinho, detonando! Não tenha vergonha de chorar perto de mim, Carabao. Pois eu sou o seu melhor amigo. E a saudade vai rolando! Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. O maluquinho do amor já tá na área. Para, maluquinho! Chora contigo. Se ele fez você sofrer, se ele fez você sofrer, quem foi que perdeu? Foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Deixa eu abraçar meu parceiro DJ Cleito lá do Mauro Som. Sou eu. Ele é a primeira dama, Lídia. Lídia. O seu verdadeiro. Hoje curtindo o Carabao. Oi. Não peça perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente ama, a gente esquece. Todo esse carinho que guardei ainda é seu. Você sabe. Meu paizão DJ Silvio lá da Cumbi. E a minha mãe também já por aqui. Inclusive domingo no meu aniversário, a Kombi da Saudade vai estar lá. Foi ele que perdeu. Lá no Casota. Pois você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. DJ Silvinho. Manda ver, DJ Silvinho. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. Pra recordar. Aqui tão sozinho, na desilusão. Empresária Amélia tá na área. A besteira que eu fiz e aí, Amélia? Foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Oi? Como fui magoar o meu grande amor? Como pude esquecer o amor que me deu? O Furioso. Guaná, Matilda Ná, Carabao, Agamilão. Meu parceiro Gago da Pista Negra e Aline Presidi sempre com a gente. Obrigado de coração. Terra é humana, foi eu que errei. E o perdão, mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. E a Iris lá do Salão Iris Costa. Tenho certeza. Ela tá aqui com a gente. Eu regresso. Meu grande amor. O Emerson e seu grande amor. Vá. Alô, Imperador. Vou voltar pra tudo que era meu. O nosso parceiro Imperador Rosano tá na área. Alô, Rosano. E vou chorar. Camilão. aí. Amor, que bom rever você, meu amor. E aí, meu amor? Amor, que bom sentir você perto de mim. E o palácio pega no clima. Amor, que bom rever você, meu amor. Amor, que bom. Meu vestido Henrique tá na área. Pro Henrique! Tamo junto, meu brother. Amor, que bom rever você. O Edson dançarino. Abraço pra você. Ivana. E Amanda. Matilda. E a sua mamãe. Agamenta. Silvinho! Você nunca imaginou que eu pudesse me deixar. E aí? Cantei a canção do amor quando eu te vi passar. Carabao. Mas não contive minha emoção. O que você quer? Quero você. Karine, Rogério e a Josi das Delícias da Josi. Mas não contive. Alô, DJ! Bora banar. Quero você numa transação de amor. Chega de tantas fantasias. Vem dançar. Cola teu rosto. Furioso do Marajó. Eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não posso resistir. Mas amiga Iris e o Giovanni e a Marinette. Eu tenho uma vida pra viver. O que tu quer? Quero estar só com você. Oi? Amada amante Rosinha. Vinha. Beijou, Rosinha! Os lábios e senti por todo esse tempo. O nosso amigo Amaral tá na área. Um abraço, Amaral! Com a solidão, eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro. Te adoro! Que adoro. Você é. O Amaral tá na área. O amarelo amado. Ele que deu o papo errado. Oi. Uou, uou, uou. Você ilumina os olhos meus. Eita, tio velho. Domingo tem que ser um poderoso, hein? Uou, uou, uou. Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora. DJ Silvinho. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa. Meu parceiro Cello lá da barbearia Los Brothers está na área. Vem, o barbeiro oficial do Silvinho. Eu já estou cheio. Vem do Biraci. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. O serrador tá do lado. Cheio, cheio. Alô, Cássia. Pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Lado potente. Estou cheio. É. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. sua mamãe. A dona Lúcia. Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. Será que você não tem no peito um coração? É que às vezes dá um branco, mano. Chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem, meu amor. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de... Você está com Furioso Carabal. DJ Silvinho. E a saudade Palácio. Vem, amor, venha me fazer sorrir. Ai, meu amor. Olha, amor, tu tá chorando, né? Eu estou chorando aqui, longe de você. É grande a solidão. Venha socorrer o meu coração, coração. Escute, por favor, preciso de você. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. Deixa eu abraçar meu parceiro, irmãozinho, DJ Wallace Master, lá do New Age, tá na área. Claro que eu te amo. Vamos junto. Vem, amor. Esse ano tu sabe que eu já te falei. Vem me fazer sorrir. Olha, amor, eu estou chorando aqui, longe de você. É grande a solidão. DJ Nantinho! Venha socorrer. Esse é parceirão. Meu coração, coração. O homem do esquenta do Nantinho. Conte, por favor, preciso de você. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. Abracei seus travesseiros, adormeci em sua cama, sonhei com você. E no sonho eu te amei, de um jeito tão bonito, me dei pra... Nosso amigo Rodolfo, Lu, Alci, Adriana, ao lado da Pivazinha das aparelhagens. Alô, Pivazinha! Quanto prazer! Um beijo pra ti! Eu senti naquele instante que você me olhou sorrindo. E diz eu te amo. Aí de repente, de repente acordei, procurei você na cama e você não estava. Foi tão triste despertar e um sonho tão bonito. E a gente? Onde a gente se amava. E o sonho? Que sonho lindo foi esse que sonhei. Nele você me amou, também te amei. E as bandidas sem coração. Foi esse que sonhei. Quero dormir de novo e sonhar. E sonhar outra vez. Carabao. Sonhei com você. Me dei pra você. De repente acordei, procurei você na cama e você não estava. Foi tão triste despertar de um sonho tão bonito, onde a gente se amava. E o sonho, que sonho lindo foi esse que sonhei. Nele você me amou e eu. DJ Silvinho. Que sonho lindo. Canal Melody CD do Pará. Solta o violão, Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu, com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Pra recordar. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Bora, Maués. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente. Pinduquinha da Metropolitana FM, o cantor Sonel Farias. E a Anya Dalvinha. A vida oferece que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me Luciano e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. Meu parceiro Gleison, ela e a sua primeira dança. Agora sim, papai, tá tudo certo. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Não sei dizer. Oi? O café. Essa gente. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Olha o sede. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece que a gente padece. DJ Silvinho, detonando! DJ Silvinho. Chega de sofrer. Chega de chorar. Chega de chorar. Já não tenho lágrimas. Você me deixou completamente nesta fossa dos diabos. Aí. O nosso parceiro Flávio Negrete. Já estou na área. Não, chega, chega de sofrer, chega de chorar. E aí, Bira? Já não tenho lágrimas. Você me deixou completamente nesta fossa do diabo. Não, não faz mal, não interessa. Você pra mim, você não presta. Você é lixo, não prestou. E você? Você me chamava de benzinho. Doutor do Tacacadu Dudu. Mas eu acreditava porque gostava de você. Só no Caquia. Já vai sumindo sem calor. Carabau. O mar vai refletir. Carabau. Sua cor. Pra recordar. e eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Alô, Tati! O dia terminando me relembrou o dia em que cantando você chegou. E eu só... Olha, Jaque tá na área! Você se foi... Alô, Jaque! E se alguém chorou... E a Iris? Até que filma fora. Um grande amor. Todo mundo falava, eu não queria entender. E você não me amava, acreditava em... Jean, DJ Jean da Lacorte. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber. Nosso amigo Flávio e o Nenê da Grade. Alô, Nenê. Não tem valor pra você, que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. E agora? Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo. Agora me deu medo. Fugindo de tudo pra nunca sofrer. Será que eu não tô sonhando? Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Só no caquear. Soraya. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu... Minha amiga Soraya, lá dos Amantes da Saudade. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Oi? Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. E agora? Agora eu sei na verdade o que você quer. Bora, Rogério! E fugindo do amor. Ô, José! Fugindo de tudo pra nunca sofrer. Olha o bolo! Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Vale, Silvinho! Agora. Você vai me chamar por onde for. Vai gritar por meu amor e sentir solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro pra depois se arrepender. Você vai sente falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Qual é o nome da banda? Depois de tanto me amar. É swing do Panda. Vai. Alô, Panda. Você vai. Ele, o parceiro Flávio. De frente a... Flávio Potência tá na área. E saber que na verdade... Pediu Wallace do Luxuoso Montenegro. Meu amor. Está curtindo... Carabao. Ubi. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro pra depois se arrepender. Você vai? Você vai ver de frente a saudade. E a saudade. E saber que na verdade sou teu homem, meu amor. E o nome dela? Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. E a Leviana? Leviana, lua média, tudo tem o seu dia. O teu vai chegar. E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Fala, moleque! A Luísa de Peça tá na área. E não se acanha, cê tão leviana. Será que não se acanha, cê tão leviana? Alô, sabe? Família Tigre! Leviana, tamo junto, meu irmão! Sempre será leviana. Agora é? Sou Carabao. A mais entre tantos que há por aí. Oi! Será no que não se há... Barbearia Los Brothers! Não... Fechadão com o Silvinho! Será que não se acanha? Cê não... Carpinteiro. Num conto de fadas, um carpinteiro sozinho sem nada. E o DJ Cleito sem dinheiro. E bem, amava a princesa. É o Cleito New Age. Mais linda da terra. Bora, Bocotó! Mas tinha certeza. É pra fechar com chave de ouro. Nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Carpinteiro. Domingo, hein, farofa? Não vai te perder. Princesa. Alô, Marcilene. Eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho. Estúdio Furioso do Dial já funcionando. Casaria. Você pode chegar lá e comprar os produtos do Carabao. Daquele preço, camarada. Alô, cacique! E aceita Pix e o cartão de crédito. Bora, Rubinho! E é o Carabao. Diga, meu benzinho. E você? Se você me amaria. Com todo carinho, comigo casaria. Carabao, o Furioso do Marajó. E com todo carinho, comigo casaria. Pra recordar. Presidente, presidente, aí dos anjos da noite. Amar igual eu te amei, duvido que alguém irá te amar. Quem que o Apolo quer? Carinho igual eu te dei,

Selvinha. Alô, Tassiane. O Rian, amigo, Rian Mix. O CD tá na área. Valeu, Rian. A gente também, obrigado. Oye tu merengue, ay una mujer, oye tu merengue, es bella mujer. dança. Carabao, o furioso do Marajó. DJ Silvinho. Silvinho, o jovem e talentoso DJ do momento. Não, eu não quero deixar Bob dos Varejeiros acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Só o filé. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. Ai, Twilly, não chega aqui. Alô, Twilly. Não, eu não quero embarcar. Por favor. Numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero provar esse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Que tu quer? Eu quero ser quem caminha contigo. Tu quer o quê? Eu quero ser quem te aquece na cama. Yeah. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Tu quer o quê? Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser sensação mais eterna, mais longa, mais doce atrevida. Eu sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra sempre. Pra recordar. Não havia com o que se preocupar. O futuro era o presente. Todo dia era maior nosso prazer. Carabao. De viver cada segundo. Você era quase eu e eu você. E nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. Que o tempo não vai apagar. Pra você que achou uma aliança, um amor. Se você achou, trazer aqui no Carabao que tem recompensa. Ficaram em você e em mim. É. E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, paixão acabe o amor. Quem ama de verdade quase morre de saudade quando fica só. Carabao. Entrega o coração na doce ilusão de ter um grande amor. Um grande amor. E nessa ilusão a gente faz de tudo para não sofrer. Nem chorar. Pra só fazer sorrir. E nunca maltratar o amor que a gente tem. E o dia? Um dia eu tive alguém a quem eu tanto amei com toda emoção. Rubi. Dei todo o meu amor, em troca recebi somente solidão. Um dia eu tive alguém a quem eu tanto amei com toda emoção. Em troca recebi somente solidão. Quem ama

perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer. E é tarde demais. Dilma da Farinha. Alô, Dilma! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a ilusão. Oi? Tô ligando agora pra te avisar. Vai, meu anjo. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. E a Brenda Marcelini e as meninas do Pixie. Como um anjo, encanto e sedução, doce aventura. E esse Carabau, quem que ele é? Que loucura. Carabau. Você desabrochando no meu coração. DJ Silvinho. Desejo e tentação que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você vai o quê? Pra me fazer ver. Ai, ai, ai. De labirinto tá na área. Olha a mãezona, rapaz. Meu irmãozinho DJ Cleiton, lá do Mauro Som, tá aqui com a gente. Ele é a primeira dama Lídia. Hoje curtindo Carabau. Valeu. Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação. Ai, tentação que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão. E yeah. É só você pra me fazer feliz. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. DJ Silvinho. Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão, mas este vazio no coração me diz que não vai dar. E a saudade no palácio. Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho sem você. O que que dá? Me dá uma vontade. Morrer, eu estou perdido. parceiro Alberto Martins. O nosso empresário tá na área. Valeu, Alberto! Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. DJ Silvinho. Brotam raios quando luas num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua, tomando fera por fera. No entanto, és tão bela. E aí? Quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. És todo mal na semente, que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez. Um jardim no meu deserto. Carabao. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém nesse mundo dos índios. Conversas inocentes, estou na área. Alô, Ked. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém nesse mundo dos incertos. E o que que é? És um mal que me faz bem. DJ Silvinho, vai tocando! Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Quando tu partiste, sem dizer adeus. Deixa eu abraçar nosso parceiro Negãozinho Produções. Sempre curtindo o Carabao. Valeu, Negãozinho, tamo junto, meu irmão. Quando tu partiste, sem dizer adeus. Sem dizer. Alô, Felipe! Adeus, meu... Um abraço, meu parceiro. Amor. DJ Wallace Master, o gênio, lá do New Age, tá na área. Alô, Master! Oi? Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recado. Nosso amigo Dilon, presidente dos mototaxistas, e o amigo Cega da Joia. Será. Olha aí, Jefferson Pop, quem tá na área. Sem deixar recados, é mortadela. Meu amor, eu quero que volte para estar aqui. Já não sou o mesmo, venha por favor. Eu quero que voltes para estar aqui. Já te perdoei, assim não posso viver. DJ Silvinho, detonando! Se quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida, por isso eu penso desse jeito. Tu vai mudar? Não vou. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Ora, Rubiló. O amor que eu sinto não pode esperar. Eu preciso estar com você todo instante. Valdinho! Sou de você! O homem do Guerreirão! Oh, oh. O lindo da bike é sua esposa, a Rafaela! E o DJ Wallace! Joel, lá da pedreira! Passa o dia e a noite, vem me apavorar! Solidão no meu peito, vem me atormentar! Só liguei pra te dizer o que você fez comigo. Me deixou quase maluca de amor, desesperada, completamente apaixonada. Vem me ver. Júnior Digital. Alô, alô, Júnior. Não tem ninguém com. Eita, Bianca. Se ela estiver por aí. O que foi? E foi engano. Só liguei pra te dizer o que você fez comigo. Me deixou quase maluca de amor, desesperada, completamente apaixonada. Vem me ver. E aí, meu amor? Você fez amor como ninguém fez comigo. E aí? Me mostrou o paraíso, nunca mais me procurou. Você me deixou muito louca, alucinada. DJ Lucas Imperador, tá na menina área. Até que filma fora. Me sentindo em sua. O Gago! E a Lene presente. Uma virgem, tocada pela primeira vez. Maxine! gerente do Mega Real tá na área. Como a virgem, como a virgem. Patroa Maria, a proprietária do Floresta Clube. Ela e toda essa galera, obrigado, dona Maria. Carabao. Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar, a luz da minha vida não pode. E aí, amor? Olha pra mim. Para a boquita! Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrado de dor. Quando a gente se deixou, olha... O nosso patrão Ademar Gonçalves, ele tá na área. Alô, Ademar! Um abraço pra você, meu filho! Aniversário da Kelly! Aí no camarote, parabéns, Kelly! Sucesso e muitos anos de vida! O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar. Cadê esse amor? Meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo Giro. Mais viver. Para, Giro. Eu não quero nem saber. Oi? Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? Meu amor, volte por favor. O nosso amigo Brunão e o Mazinho dos Velha Guarda. O que foi que eu... Aí da cremação. Meu amor, o teve tá aqui com a gente. Alô, baby! Oi! A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. O nosso amigo Nilson do Tacacá do Nilson! Está aqui com a gente, alô, Nilson! Você, e volte! Volte, por favor! Camarote. Laína, parabéns pra você, minha filha. Tamo junto. Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece, bebê. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. Enquanto suadeira, eu penso em nós dois. Preciso conversar e você diz depois. quando pensou que deu um show na cama. Só porque me deu prazer, mas esqueci. Robertinho, Vanda! Principal. Ô, Robertinho! Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em para pelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pega, pega! Pega sua roupa e vai embora de vez. Amar. Uma mulher. Pega sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame, ainda que eu te ame. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Embora não. Não vá sem mim, eu te amo. Você foi só um lance, mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. É tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Aqui com a gente. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. DJ Léo lá da Vila da Barca. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. E eu? Eu me entreguei de nosso parceiro empresário Patrick da Lacoste e o perito do comércio. Você marcou tudo em mim. Obrigado de coração a todos vocês aí, viu? Olha, faça tudo, mas não dá. Machuca DJ Silvinho. Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por... Empresário Guatemi, Guatemi, do lado da TF. Parava de ligar. Alô, Palácio! É que eu não quis te atender. O que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Por que tu tá bebendo? Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Bigode CDs, o danadinho dos paredões. Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Será que dava? Por que é que eu fui me apaixonar por você? Por que, meu amor? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui. DJ Silvinho. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós hoje já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Você sabe? Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Você sabe. Eu sei, eu sei, eu sei. Tu tá com saudade? Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. E essa aqui vai pra todas as mulheres independentes. Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou naquela noite de amor. Lembranças foi o que restou. O tempo passa e eu não consigo encontrar uma explicação que acalme o meu coração, me tire dessa solidão. Marquezine e a Flávia das Meninas do Carabá. Alô, Kessia! Barbearia Los Brothers! Fechado com o Silvinho! E o Apolo tá no lado! Cerrador! Até tu! Eu não boto fé! Júnior Digital também! DJ Silvinho. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Responde agora. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. É agora, não é? Agora, com a força da paixão que faz gritar o coração que chora, o meu corpo te procura e meu... Para Canarinho, é a pérola da saudade. Agora, eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida. Você é um serrador. Seu amor. Agora. Maria, proprietária do Floresta Clube, mandou um abraço a Maria, dona da Lancha Deus Israel. A lancha que corre na ilha do Cumbu. E a comitiva do Floresta Clube é Gisete, Escânio, Naldinho, Ronildo, Bicos e o Juna. Nosso amor. Olha, dona Maria. Está dilacerando nossos corações. E por favor. Por favor. Bora, Paco. Vamos apagar a chama da paixão. Alô, Aline. Nosso amor. Vai te perder domingo, hein? Não engano, não imagino amor. Eu sei que a gente nasceu um do outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. O amor se fez. Essa mulher cansou de sofrer. Oh! Ele disse que me amava. Tu acreditou? Que nunca me deixaria. Lendo Super Pânico e a sua loiríssima. Tava. Seu amor foi só mentira. Vixe, mal teria Anne Lima. Você mentiu, meu amor. Oi? Mas não me machucou. Galo do DVD. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos. Se você nada marcou. Joia, estou divulgações de amor, e o dançarino do New Age. Maldinho e Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse o fenômeno. Estou gamada de amor. DJ Maldinho e Eduardo. Estou gamada de amor. Entregando loucamente como que ser.